nesta noite tão agradável em que Deus nos permite aqui estarmos. E recordando com muito carinho esse benfeitor amigo, professor Hippolyte Leon Denis Arrivalho, o nosso Allan Kardec, nas homenagens que são prestadas, juntamos as nossas gratidões, os nossos reconhecimentos e os desejos de muita bênção pela doutrina que codificou e que veio assim a ser constituída nesse roteiro de luz para cada evolução de cada um de nós. E que nesta noite o Senhor Jesus possa nos proporcionar aos nossos corações momentos de paz. A paz que trago em meu peito. É impossível ao homem viver em paz sem que ele tenha a ideia da existência de Deus, inspirando-o em suas decisões. Francisco Cândido Xavier. Nesta colocação do nosso saudoso Chico Xavier, nós vamos encontrar esta grande verdade. Para que o homem possa viver em paz, é preciso que ele tenha dentro do seu peito a exata ideia, a exata noção da existência de Deus, para inspirá-lo sempre em suas decisões. E sendo assim de uma coerência extraordinária, Jesus, na anotação do apóstolo João, no capítulo 14, versículo 27, veio nos deixar esta sublime diretriz: a paz vos dou, a minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dá. E como a nos dizer mais? Portanto, não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Vamos entender Jesus. No instante em que ele nos deixa a paz, por onde passou, por onde passava, no instante em que Jesus nos deu a paz, esta paz de maneira graciosa, ele nos convidava para que nós viéssemos viver em paz, ter a paz dentro do nosso peito. E quem sabe, naquele momento, ele teria dito: a paz que eu trago em meu peito, eu vos deixo. A paz que eu trago em meu peito, eu vos dou. E já nos advertia: a paz que eu dou, a paz que eu deixo, não é a paz que o mundo dá a todos vocês. Porque esta paz que eu deixo, essa paz que eu dou, não perturba, não machuca, não mancha, não turba o vosso coração. A paz que eu deixo, a paz que eu dou, não atemoriza, não cria medo em vosso coração. E Emmanuel, na obra Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz uma abordagem extraordinária e nos adverte para que não venhamos a confundir a paz de Jesus com a paz do mundo. Precisamos discernir, diferenciar a paz do Cristo com a paz do mundo, dos nossos governantes, daqueles que detêm o poder sobre o povo. Por quê? Na colocação ainda de Emmanuel, a paz que o mundo nos oferece, ela é conquistada ou pretensamente conquistada através de tratados, através de acordos, através de ajustes, através de convenções. Mas, no entanto, esta paz que não sai, que não é deixada, que não é dada por esses governantes, não é encontrada em seus peitos, não consegue fazer com que o homem viva em paz. E mais ainda, porque essa paz não é a paz deixada por Jesus, porque essa paz não é capaz de adentrar no peito de cada um de nós, não é capaz de trazer a tranquilidade, a harmonia, a certeza de que ele pode viver bem, harmoniosamente, lado a lado com cada um do seu semelhante, viver em paz dentro do lar, no ambiente de trabalho ou no reduto social qualquer. A paz dada pelo mundo ainda não foi tão profundamente instalada no coração do homem. Fatos e mais fatos vêm nos demonstrar isto. Mas, buscando um momento histórico, vamos entender o que é essa paz do mundo. 1994. Academia de Estocolmo, na Suécia, concede, outorga o Prêmio Nobel da Paz a três grandes líderes mundiais. O primeiro líder, o grande dirigente do povo palestino, líder da Palestina, Yasser Arafat. Os outros dois grandes líderes, representantes máximos do povo de Israel, o primeiro-ministro, Simão Peres, o presidente, Yitzhak Rabin. Naquele instante em que mãos se apertam, naquele formalismo todo, sob os aplausos da assistência, quem sabe sob os aplausos do mundo todo, pelos meios de comunicação, enquanto aquelas mãos estreitavam em cumprimentos, por detrás de tudo isto, momentos de violência, momentos de guerra, momentos de pacificação. Vamos buscar a história. Praticamente 3.000 anos antes do Cristo. Em Gênesis, na Bíblia, o Velho Testamento. Daquele grande líder, Abraão, depois Abraão, já na casa dos 70 anos, induzido pela esposa Sara, veio a manter relações íntimas com a sua escrava egípcia, Agar, e daí nasceu Ismael. Nesses mistérios divinos, nessa vontade que nós não conseguimos penetrar na vontade do Pai, quase que 20 anos depois, Abraão com quase 99 anos, Sara quase que já com 90 anos, engravidou-se e veio ter Isaac. Dois filhos desse grande líder Abraão, deste povo único que acreditava na existência de Deus, este nosso Deus, este povo que cultivava todo um amor direcionado ao Deus único. Dali começou a surgir as primeiras sementes das desavenças, desarmonias, já não conseguindo mais viver em paz. De Ismael surgiu o povo palestino. De Isaac, a continuidade do povo de Israel. Dois povos irmãos, do mesmo sangue, da mesma origem, do mesmo pai, do mesmo patriarca. Até hoje, vivem em completo ódio. Vive em completa desarmonia. De 1994 até o presente ano, até o presente momento, israelenses não vivem em paz com os palestinos. Os palestinos não vivem em paz com os israelenses. O mesmo Deus, a mesma origem. Daí porque Jesus, com toda a propriedade, a paz que eu vos dou, a paz que eu vos deixo, não é a paz deixada, a paz dada pelo mundo. E Emmanuel, com toda a propriedade, não venhamos a confundir a paz do Cristo com a paz, que o mundo nos dá. Por que, espíritas? Por que simpatizante da doutrina espírita? Por que você que vem aqui talvez pela primeira vez? Por que o homem não consegue, na expressão de Chico Xavier, viver em paz? Porque a grande sustentação da paz é o amor. Amai-vos uns aos outros. Um judeu disse isto com muita propriedade, com muita profundidade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse judeu, que foi Jesus, não reconhecido pelo seu povo, já dizia claramente que sem o amor dentro do peito não é possível estabelecer a paz. Porque a paz do mundo ainda é assentada em momentos de silêncio, em momentos de recolhimento do ódio que eles agasalham e têm dentro do peito. Enquanto houver essa sensação de ódio, de vingança, de mortandade, essa alucinação suicida de buscar a liberdade, a supremacia de um povo sobre o outro, através da guerra, do extermínio do adversário, o homem não conseguirá viver em paz, na ausência do amor. E é interessante esta observação de Emmanuel, nessa obra Vinha de Luz, ter as mãos abençoadas de Chico Xavier. A paz não é o silêncio das guerras entre as nações. A paz não é a preguiça improdutiva e incapaz das pessoas abastadas, dos revoltados diante das lutas necessárias em manifestação do desespero doentio, dos ociosos sistemáticos em fuga ao trabalho. A paz não é a atitude dos arbitrários na satisfação dos próprios caprichos, a dos vaidosos buscando aplausos da ignorância, a dos vingativos na destruição dos adversários, a vitória da crueldade pelos maus. A paz não é a ação dos negociantes desonestos na exploração do consumidor, a viciação de toda a ordem, de baixa moral, de prazer, e apenas o que o mundo dá. A paz de Jesus, que nos convida a um recolhimento íntimo, a uma busca do mundo interior, e dizendo que esta paz só é possível em ser introduzida dentro do nosso peito à medida em que formos senhores de nós mesmos, em que nós buscarmos a transformação do mundo, a começar da transformação do nosso próprio interior, da nossa transformação, da nossa espiritualização, da busca de Deus, essa ideia divina que sempre está a nos inspirar em todas as nossas decisões voltadas ao bem. Enquanto não houver no mundo, enquanto não houver no ser humano a espiritualização, ele não será capaz de dizer que tem a paz dentro do seu peito. E de uma maneira notável, Amélia Rodrigues, na obra Sou Eu, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem nos dizer, vem nos levar através da história, naquele momento em que Jesus estava diante de Pilatos, e Amélia Rodrigues salienta, naquele momento, o povo judeu preferiu Barrabás, o malfeitor, ao invés de Jesus, o pacificador. E vejam, espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, visitantes pela primeira vez, naquele momento do seu julgamento, na ironia, no sarcasmo de Pôncio Pilatos, dizendo se ele era o rei dos judeus, e Jesus contestando que ele o disse, e que aquilo não saíra da sua boca, jamais. E na ironia maior, onde está o seu reino? Onde estão os seus reinados? Onde está o seu povo? E Jesus, calmo e tranquilo, o meu reino ainda não é deste mundo. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Olha só que sublime colocação. Vamos repetir mais calmamente. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. 2000 anos. E agora? Início de 3º milênio. 2008. O Cristo teria condições, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações, pelo nosso caráter, pela nossa decência, ele teria condições de dizer: agora o meu reino é deste mundo. Reino de paz, reino de amor. E Amélia Rodrigues ainda continua a nos levar a entender estas colocações sublimes. A dificuldade em estabelecer a paz no lar, na família, no trabalho, no ambiente social, muitas vezes é decorrência do comportamento humano diante de um mundo ainda reticente à espiritualização. Atitudes decorrentes, hora de espanto, hora de alegria, hora de dúvidas, em outros momentos, hora de tristeza, de decepção, de rancor. Esquecemos Jesus, como ele estivesse ainda soando em nossas almas. Eu vos proporciono a paz que trago em meu peito. Haja o que houver. E Emmanuel, ainda uma vez mais, vem em nosso socorro para nos dizer que somente o amor é capaz de gerar a paz. Mas é preciso que cada um de nós, ao buscarmos estabelecer essa paz em nosso peito, não venhamos a cometer equívocos. Equívocos como fazer a seleção entre pessoas, satisfazer os preconceitos de cor, de raça, de status sociais, de cultura, de formação escolar. Não permitir que haja entre nós a conveniência, a busca do privilégio, do jeitinho em conquistar posições sociais em detrimento de outros irmãos, muitas vezes dignos do lugar em que nós estamos ocupando. Não buscar privilégios, não desmoralizar os fracos, os oprimidos, os infelizes, os adversários, não exaltar. Isto aqui é difícil. Não exaltar a parentela consanguínea. Por que será? Porque somos todos de uma família espiritual. Terminado o ciclo da carne, da encarnação presente, não há mais parentela consanguínea. Somos todos prisioneiros da grande família espiritual, sem mais os vínculos da parentela, que nos orgulha e nos torna egoístas. É necessária a parentela consanguínea na nossa fase evolutiva, ainda enquanto estamos na carne. Mas é preciso começarmos desde já, no concurso da doutrina espírita, a libertação, a autolibertação, buscar essa paz que Jesus nos recomenda, que nos torna livres, independentes, dá-nos a autolibertação, faz com que esta paz seja introduzida dentro da alma, para ali estabelecer dentro do peito toda uma atitude, toda uma forma, toda uma maneira de nos conduzirmos, demonstrando que vivemos em paz, que dentro do peito existe a paz. E nesse desafio maior, a paz dentro do lar, a paz no ambiente de família, a paz externada no amor de um pai para com filho, de mãe para com filho, de esposo diante de uma esposa, da esposa diante de um marido. Momentos difíceis, momentos de desafio, quando você, que é marido, levanta, e no instante de sair de casa para o trabalho, você será capaz de dirigir-se à esposa, dirigir-se aos filhos que ali ficam ainda: meu amor, meus amores, a paz deste pai, desse marido, que eu trago em meu peito, eu vos dou. Esta paz de marido e de pai, eu vos deixo. E a esposa, olhando firmemente o marido: meu bem, você ainda é capaz de dizer isso? A paz que eu tenho dentro do meu peito, desta sua esposa, desta mãe de seus filhos, dos nossos filhos, eu vos deixo, eu vos dou. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe e te faça retornar ao lar após a jornada do trabalho. Por que será espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, você que vem pela primeira vez na casa, por que será que exemplos tão degradantes, tão doloridos? Ali, um pouco distante, um pai mantém uma filha 20 anos em cárcere e torna-se pai dos próprios filhos da filha, 7 filhos. Que paz é esta que vive num peito de uma jovem, quando deveria receber ternura e carinho de um pai? Toda uma estrutura moral, toda uma estrutura de decência, uma estrutura do seu caráter, é violentada na intimidade de mulher, impossibilitada de buscar socorro, transformar-se em um animal nas mãos de um pai impiedoso, ser mãe de seus próprios irmãos. Que contexto de expiação, que contexto de prova? Não sabemos. Quantas Isabelas, buscando o carinho de um pai, e encontram a morte pelas próprias mãos de um pai, de uma madrasta. Há nesses corações a paz do Cristo. Há nessas atitudes o amor para pai, para pai. Grito de dor, grito de desespero, um ser indefeso. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Dá para entender. Se nesses contextos todos, aqui e acolá, quantas Isabelas são vítimas da estupidez de um pai dentro do lar, onde deveria reinar a paz do Cristo, a espiritualização, momentos de evangelho, momentos de busca de Jesus. E encontra a brutalidade, falta da espiritualização. Razões ao Chico Xavier. É impossível ao homem viver em paz se ele ainda não busca a ideia de Deus. Essa ideia de Deus tão presente, para que possa inspirá-lo em suas decisões. Decisões voltadas ao amor, à harmonia, à paz. E alguém nos deixa em página de internet. Para uns, autoria de Marcelo Celente. Para outros, autoria desconhecida. Mas não importa. Como dizem os espíritos superiores, não se preocupem tanto com a autoria. Veja a legitimidade da mensagem, a beleza das ideias, aquilo que toca o coração e que traz momentos de reflexão. Amor, na expressão do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, o amor na pessoa humana não é e não deve ser o amor de palavras, o amor saído pela língua apenas. O amor, ele é constituído em obras, ele é estruturado em atitudes. Ele é real, verdadeiro. E muitas vezes nós nos confundimos amor por aquilo que falamos. Em palavras apenas, eu te amo, isso não sai do coração. Eu te amo. Apenas a língua está projetando um sentimento qualquer. Mas o amor que é constituído em obras, em atitudes, em ações, este é o amor verdadeiro. Este é o amor que nos transforma. E nessa página, então, deixada em internet, nós concluímos nesta forma de convidarmos a todos para refletir a paz que trago em meu peito. A paz que trago em meu peito é diferente da paz que eu sonhei um dia. Quando se é jovem ou imaturo, imagina-se que ter paz é poder fazer o que se quer, repousar, ficar em silêncio e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção. Todavia, o tempo vai nos mostrando que a paz é o resultado do entendimento de algumas lições importantes que a vida nos oferece. A paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança, na fé. Ter paz é ter consciência tranquila, é ter certeza de que se fez o melhor, ou pelo menos, tentou. Assumir responsabilidades e cumpri-las. É ter serenidade nos momentos mais difíceis da vida. Ter ouvidos que ouvem, olhos que veem e boca que diz, palavras que constroem. Ter paz é ter o coração que ama, é brincar com as crianças, voar com os passarinhos, ouvir o riacho que desliza sobre as pedras e embala os ramos verdes em suas águas que se espreguiçam. Ter paz é não querer que outros se modifiquem para nos agradar. É respeitar as opiniões contrárias. É esquecer as ofensas. Aprender com os próprios erros. É dizer não quando é não que se quer dizer. Ter paz é ter coragem de chorar ou de sorrir quando se tem vontade. Ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho, agradecer. Ter paz é admitir a própria imperfeição e reconhecer os medos, as fraquezas, as carências. A paz que hoje trago em meu peito é a tranquilidade de aceitar os outros como são e a disposição para mudar as próprias imperfeições. É a humildade para reconhecer que não sei tudo e aprender até com os insetos. É a vontade de dividir o pouco que tenho e não me aprisionar ao que não possuo. Ter paz é melhorar o que está ao meu alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para distinguir uma coisa da outra. Ter paz é admitir que nem sempre tenho razão e mesmo que tenha, não brigar por ela. A paz que hoje trago em meu peito é a confiança naquele que criou e governa o mundo, o meu Deus. A certeza da vida futura e a convicção de que receberei das leis soberanas da vida o que elas tiver oferecido. A paz que trago em meu peito, eu vos dou. A paz que trago em meu peito, eu vos deixo. Não a paz dada e deixada pelo mundo, porque a minha paz não turba o vosso coração, porque a minha paz não atemoriza o vosso coração. Que esta paz de Jesus seja possível, seja vivenciada em cada momento de suas vidas, a começar no lar, no reduto doméstico, no seu ambiente de trabalho, no seu reduto social. Sinta a paz nesta casa, nesse templo de oração de Francisco de Assis. Junte a paz que você trouxe do seu lar e seja muito feliz. Muito obrigado.